coisa mudou. O pecado aumentou, a figueira brotou, o amor esfriou. A gloriosa e santa palavra de Deus se cumpriu, não falhou. O poder do Senhor derramado está pra Joel se cumprir e a Bíblia não falhar. Quem quiser receber o poder de Jesus em direito ao altar, em direito ao altar do Senhor, porque o fogo do céu vai cair. É promessa de Deus para nós, e promessa Deus vai nem cumprir. Quem não é batizado aqui, se prepara, Deus vai batizar. Dá lugar ao teu coração, deixa Deus operar. Se o crente tem vitória, só conta vitória, não pensa em fracasso. Quando Deus opera, não existe cansaço. O crente não vê nenhum tempo passar. E quem quer receber o poder de Jesus em direito ao altar, em direito ao altar do Senhor, porque o fogo do céu vai cair. É promessa de Deus para nós, e promessa Deus vai nem cumprir. Quem não é batizado aqui, se prepara, Deus vai batizar. Dá lugar ao teu coração, deixa Deus operar.